Mulher, cê quer um papo cabeça? Liga pro Pedro Bial. Não me formei na PUC, fugi da federal. Não quero falar sobre física quântica, filosofia, democracia, poesia romântica. Nada de Kant, Schopenhauer. Não quero que cante, paga o chope, dá um real aí. No Legional há 2 anos e não assina veja. Posso fingir que sei se cê pagar uma cerveja. Não li o último do Paulo Coelho, nem a biografia do Roberto Marinho. Mas com certeza não vou mostrar todas as verdades que nem fizeram com o Maurício Marinho. Tô legal de Nex, eu gosto de sexo. Consciente, consciente, continuo perplexo. Sem poder fazer nada e sem ganhar uma por fora. Então, esquece todos os seus problemas agora e mexe o cu. Mexe o cu, mexe o culote. Mexe o cu, mexe o cu, mexe o culote. Pegadinha. Mexe o cu, mexe o cu, mexe o culote. Mexe o cu, mexe o cu, mexe o culote. Tu não esquece meu salão, esquece seu salão. Esquece meu dinheiro e não o seu cartão. Sabe que eu tô durão e que o que eu ganho no blend só dura semana então. Por isso só se aprende. Mulher, pra que estou progressiva? Quando é mais barato atualizá-lo com saliva. Não, não precisa ficar agressiva. Eu te amo feio assim mesmo, você é minha diva. Mas eu preciso de um novo sapato. O último que eu comprei era o mais barato. Não dá pra ficar de chinelo fingindo humildade. Mamãe disse que eu já passei da idade. Então, mexe o cu, mexe o cu, mexe o culote. Mexe o cu, mexe o cu, mexe o culote. Criançada, mexe o cu, mexe o cu, mexe o culote. Tira do espelho, você não tem a celulite que aparece no joelho. Você não tem estria, tá linda? Agora como é feijoada, porque ela não tá fria ainda. Não compra rinil nem anti-ruga. Cê tá no Brasil, não dá pra fazer essa fuga. Pra terras europeias com mulheres menos velhas. Vocês trocam de produtos, mas não trocam suas ideias. Outros trocam ideias demais, querem intelectuais. Não sou o Zeca Camargo, mas cuidado pra não se decepcionar por demais. E depois que provar, vê que o gosto era amargo. Sem direito de comer dobradinha. Digo mocotó, amigo, até inchar seu umbigo. Pode acreditar no que eu digo. Quem gosta de osso é cachorro. Mexe o cu,